Senhoras e senhores, este é o Animesphere. Aqui quem fala é o Zé, e no episódio de hoje nós teremos aqui o nosso primeiro embate, nosso primeiro versus. Contaremos com a participação de... Fala galera, aqui é o Álvaro, e eu espero não tossir nesse cast, que a gripe tá fake. Todo mundo morrendo. Alô pessoas, aqui é o Jorge Augusto, e uma ferida que deixaria um homem como inconsciente, não perderei. Uma ferida que poderia matar uma pessoa comum, não perderei. Para enfrentar quem é extraordinário, olhos Falcão, não me permitirei ser comum. Vixe, velho, que é isso? Chegou chegando. Chegou o Jorge preparado pro embate já. Opa, que é nóis. Então, pessoal, como que vai funcionar o nosso Versus? A gente teve a nossa reunião anual dos podcasts de anime do Animesphere. E na reunião a gente decidiu que de tempos em tempos a gente vai fazer esse Versus. O cast vai funcionar da seguinte forma. Cada um vai apresentar o seu personagem, cada um vai ter um bloco para explicar a origem, as habilidades, os pontos fortes e fracos dele. E no terceiro bloco a gente vai fazer um embate em forma de RPG entre eles. Um detalhe é, nem o Jorge e nem o Álvaro sabem quem é o personagem um do outro. Que é pra não ter ninguém procurar nenhuma desvantagem, nenhuma forma antes do embate em si. E vamos começar então pelo personagem do Álvaro, né? Álvaro, tem as honras aí, mano. Bom, meu personagem, sabe, ele é bem antigo, ele viveu numa época feudal. Meu personagem é o Kenshin Himura, do Samurai X. Ele nasceu no dia 20 de junho de 1849 em Kensei. Ele é filho de uma família de agricultores, e sabe-se pouco sobre a infância dele, né? Acho que no anime mesmo mostra muito pouco. Só que ela, acho que mostra um pedacinho da infância dele quando ele tá treinando com o Soi. Qual que é o nome do mestre dele mesmo? Esqueci. Ninguém lembra também? Gente? Não lembro não, velho. Sugiro. E aí logo depois já parte basicamente para a parte do anime, né? Onde mostra todas as aventuras e tal. E aí vai mostrando um pouco da história dele, que é como é que ele conseguiu a cicatriz, que foi as duas cicatrizes, né? Que ele faz o X, que é sobre o... Foi numa... Em uma... Ele tava assassinando... O que que era mesmo? O cara, ele era alguma coisa importante, assim? Eu não lembro direito o que que... O cara que ele fez a primeira... Que fez a primeira cicatriz nele? Vocês lembram? Era um vendedor de goiaba. não lembro, velho. Era um soldado, não era? Acho que era alguma coisa e tal. E ele... Whatever, tá? Ele foi matar o cara fez um... Conseguiu acertar ele e depois a esposa desse cara que fez a outra cicatriz dele. Depois disso, ele se arrependeu e foi... Se arrependeu, né? Ele cansou da vida de assassino. Ele usou todas as técnicas dele para, em vez de continuar como assassino, ele fazia o bem. E as técnicas eram só para machucar e não para matar. É que, dá uma ajuda que eu tô falando, que eu tô falando sozinho, não, cara. Não, eu acho que da parte do personagem tá bom, da origem e tudo. Pode falar das técnicas dele, como que ele lutava. Tem os nomes de ataque, essas coisas? Ele usava o estilo Ryutei Mitsurugi, né? Que é o da espada voadora honrosa do céu. É um tipo de battle jutsu, né? Esse estilo permite que ele tenha uma velocidade e uns reflexos bem sobre-humanos. E ele estuda prever os movimentos dos adversários e assim com as possibilidades de aplicar mais ou menos as técnicas na espada, né? Eu lembro bem de um episódio dele usando o Ryutei Mitsurugi pra cortar um bife. Vocês lembram disso? Não, eu só vi o mangá. Eu vi só os filmes, só. Então é por isso que vocês não lembram muita coisa. Tem um outro que chama Kazuryuzen. É o ataque do dragão das nove cabeças. Ele faz nove ataques seguidos com a... Tipo, usando basicamente os ataques da... como técnicas de esgrima. Ele é um subproduto utilizado na aprendizagem daquele Amakakeru Ryuro Hiramesh, né, que é o estilo do mestre dele, que chama o voo rápido do dragão. Ele ultrapassa a velocidade do primeiro e é um ataque de bloqueio. E se ele for evitado, a força da velocidade que ele exerce quando ele está fazendo, ele consegue fazer um deslocamento de ar, aí ele gera um vácuo sugando o inimigo para dentro e ele consegue girar o corpo para fazer um outro ataque. E é basicamente isso que ele usa. E eu acho que eu te coloquei numa fria, mano, quando eu coloquei para você usar o Kenshin, porque assim... Ele não mata e ele tenta não ferir a pessoa, tipo assim, que ela vá lá, tipo, cortes, essas coisas que pode levar a pessoa à morte, né? Bom, mas você falou que eu podia escolher qual que era aqui. Qual era a versão? Qual era a versão? É isso que eu falei. Então. Opa. Então. Porque assim, eu posso pegar o Batosai. Com certeza, é isso que eu fiquei pensando. Aí tem o pró e o contra, né? Ele como o retalhador, né? Como o Batosai, ele matava, só que eu acho que ele como o Samurai X, né? Depois, não. Eu acho que ele tem muito mais técnicas de defesa, né? Então, depois que ele aprende mesmo o que é o Ryutei Mitsurugi, né, e os outros e tal... Que aí ele é porque ele não terminou o treinamento dele, ele só vai terminar o treinamento depois, antes da luta com o Shishio. Isso acho que você viu no filme também, né? Isso tem no filme. Sim, sim. Né? Então é só depois disso que ele acaba o treinamento completo, né? Que ele acaba um treinamento completo mesmo. Mas, né, vamos ver. Eu deixei na minha pauta aqui, eu fiz pra dois estilos que eu posso usar, vamos ver. Aproveitando que você falou do Shishio, fala de alguns feitos do Kenshin, quem ele derrotou, lutas memoráveis dele. Rapaz, agora você me pegou. Peraí, eu só lembro da luta do Shishio. Como mesmo, que era o nome daquela equipe lá que era seguidora do Shishio lá também? Jopongatana. Jupongatana. Ele derrotou todo mundo do Jupongatana? Não, não foi todos, né? Foram alguns e os outros foram pelos amigos do Shishi do Kenshin, né? Que foi o Saito, os outros. Do anime e tal. E ele ganhou do Shishi mesmo sem usar técnica de matar, sem técnicas letais? O Shishio se mata, na verdade, né? Ele derrota, só acho. Ele só derrota. E ele, como um bom samurai, ele se mata pra não perder a honra. Ou manter a honra, né? Que pega fogo, né? Um negócio assim. E o corpo dele esquenta demais e pega fogo. Isso. Isso é no filme, eu não lembro no anime. O anime faz muito tempo que eu vi. Beleza, então. E qual versão que você vai querer utilizar no Versus, cara? Eu vou utilizar depois da fase do xixi mesmo. É, que aí ele já tá mais... Ele dá um exímio samurai. E se o cara... Se dependendo do personagem do Jorge, se ele me tirar do sério, você sabe que ele vira o Batossai, então... E, mas é o seguinte, derrotar não significa matar, entendeu? Eu sei. Uma coisa que já pode deixar claro isso, aqui antes. É por isso que eu tô pegando essa versão. Uhum. Derrotar é incapacitar o oponente, só. É igual o Goku venceu o Vegeta algumas vezes e acho que matar mesmo o Vegeta ele nunca matou. Nunca mesmo. E, não é? Então, isso não significa nada. Ele não poder matar não significa nada. Sim. Tá bom, então vamos agora pro personagem do Jorge. Ah, aí, negada, chegando aqui, o meu personagem, que é nada mais, nada menos, que Roronoa Zoro de One Piece. Nossa senhora! Por isso que eu sabia que o Zé aprontou um mano grande quando ele veio com esse verso. Mas beleza, vamos lá. Primeiro de tudo... Antes de encontrar o Luffy, o Zoro era conhecido como caçador de piratas. Basicamente, ele... Desculpa. Ele acabou... Eu pensei que você ia falar caçador de piroca. Você também. Continuando, ele era um caçador de piratas. Ele pegava as recompensas, pegava os piratas, levava pra marinha e pegava o dinheiro. Isso. Uma armação feita pra cima dele por um dos caras da marinha que prendeu ele e o ia matar. Ele tava preso ali, aí o Luffy, com aquela época que ele estava recrutando pessoas para a sua tripulação, ele encontrou o Zoro. Na verdade, o primeiro a ser recrutado foi o Zoro. E nesse ponto, por ser libertado e tudo, o Zoro vai junto com Luffy em busca das batalhas e tudo mais, né? E logo de cara você já vê que o cara é do tipo bronco, é bastante estúpido, o cara é muito quieto e tem uma força física absurda, sendo um espadachim desde muito pequeno. Agora partindo pros poderes, cara, ele é usuário da técnica do Santoryu, ou seja, técnica do uso de três espadas. O cara consegue manejar três espadas ao mesmo tempo. Uma espada em cada mão e uma espada segura pela boca através da guarda. E, meu, ele tem umas técnicas que são absurdas, principalmente agora na segunda fase de One Piece, que o cara consegue cortar o aço, inclusive um dos grandes... generais do... Ai, esqueci o nome do cara. Da última saga que tá passando agora, o Pika. Por acaso, esse é o nome do cara. Pika, realmente. Pikachu. Não, é da, mesma escola do, cara que fez os nomes pro Star Wars, né? Ah, não sei lá, cara. Bom, tá. Agora aqui, ó. Da saga de Dressrosa. Ele foi lá pra... Ele tava lutando contra o Pika lá, que é do... que é capanga do vilão principal, esqueci o nome do cara. Eu não assisto One Piece, então não sei. Correção na edição. O nome do personagem é Don Quixote do Flamingo. E ele conseguiu cortar, assim, só pra você ter uma ideia, o Zoro, ele tem 1,81m de altura. O adversário dele tinha mais de 10 metros de altura. Que era feito de pedra e tinha uma Akuma no Mi que fazia com que ele utilizasse as pedras como bem entender. Inclusive, o próprio corpo dele era feito de pedra. E ele, com alguns golpes, com uma técnica ferrada, ele acabou com o capanga do cara. Que é esse pica. Meu, o cara é muito forte mesmo. Que ele tem técnicas pra usar sem a espada, com uma espada só, com duas espadas e com as três. E ainda tem uma que ele consegue uma aura tão maligna, mas tão maligna, que ele fica como se fosse com 9 espadas. Isso pra parte então, mais apurada. Você já viu que eu... Já viu que o Kenshin vai ficar fudido. Não duvido. Primeiro de tudo, os feitos do Zoro foi ir ficando mais forte conforme o anime foi passando. Sempre que o Luffy pegasse o personagem, o vilão principal mais forte, ele, além de dar suporte pro Luffy, ele sempre pegava o imediato direto do vilão principal. E sempre acabava com o cara com uma certa facilidade. Cara. Oi. E ele usa das frutas do demônio lá também, lá? Igual. Não, ele não usa nenhum Akuma no Mi. Ele é um dos membros da trupe do Chapéu de Palha que não usa uma Akuma no Mi pra ser mais forte. Junto com ele, na mesma equipe, que não usam Akuma no Mi, é o Sanji, o Zop, o Frank e só. Que o restante usa. Ah não, a Nami também não usa. Certo. E tem algum personagem, assim, além desse de pedra, que ele derrotou, assim, que seja memorável? Nossa, assim, todos os personagens que o Luffy lutou contra, ele também lutou contra. O Arlong, em Alabasta, ele também lutou contra o Crocodile. Em Skypiea, ele também lutou contra o Enel. E assim vai indo. Todos os personagens com quem o Luffy lutou, o Zoro também lutou. Todos eles lutaram juntos. Principalmente quando você pega os personagens, digamos, são parceiros do vilão, mas são fortes também. E o Zoro tá lá lutando sempre com ele. Entendeu? Entendeu. E a versão do personagem que eu vou utilizar pra luta é a versão que tá sendo usada agora. Porque, ó, o cara tá, além dessas todas as técnicas de espada, o cara usa hack. Ele usa mesmo a espada com a boca, assim? Ele gira assim? Ele segura a espada, a guarda da espada com a boca, e ele usa muitas técnicas com a própria boca. O cara é bom, porque segurar a colher com a boca já é pesado, mano. Imagina uma espada, velho. Uma espada. Porra. É? Sim. Ele usa o Shoshoku Hack, que ele aumenta a durabilidade e a melhor característica da arma ou do usuário. Que no caso do Zoro, ele consegue transferir o hack para a espada e deixa a espada, além de mais resistente, mais cortante. Ah, que legal. Pra você que usa uma espada que não corta, né, velho? Tá legal. Eu uso uma espada ao contrário, né? Tudo bem. Sem contar que ele também aprendeu a ser muito rápido, tanto que hoje em dia ele é tão rápido quanto o Sanji. Só que o Sanji, ele usa as pernas, né? E o Junior? Eu não vi essa piada, velho. Eu não vi essa piada, chegou. Mas enfim. Esse é o Roro no Azoro. Entendi. Ok. Então, pessoal, agora a gente vai se preparar aqui, ou preparar os nossos uniformes, a pipoca e o refri, pra ver como que vai ser esse embate aí. Certo, senhores. O embate vai funcionar da seguinte maneira. Cada personagem vai ter 50 pontos de vida. E a gente vai rolar dado pra ver a quantidade de dano que cada um vai sofrer. Tudo isso. A luta vai ser feita por turnos. Um turno de ataque e um turno de defesa para cada oponente. Termina o embate quando um dos dois ou zerar os pontos de vida ou ficar incapacitado a ponto de não conseguir atacar mais. Por exemplo, quebrou os dois braços das pernas e não consegue se mexer mais. Não pode utilizar a técnica que não utilizou nessa forma. Um exemplo que eu tinha dado pro pessoal era o Goku usar a Genkidama enquanto ele tá Super Saiyajin 3. Que é coisa que nunca teve no anime nem no mangá. Exato. Sim. E só pode usar as técnicas utilizadas no anime ou no mangá. Certo. Não pode utilizar a técnica, ele viu alguém usando isso, entendeu? Ele treinou com tal pessoa que usava essa técnica. Não vai valer. Certo? Certo. Certo. Então, Jorge, põe a musiquinha temática aí. Opa. Vamos lá. Bom, a gente está no Japão antigo, né? Na era Meiji. E acabou de finalizar a luta entre o Rurouni Kenshin e o Shishio. Shishio Makoto, isso. O próprio. O Japão inteiro tá falando sobre essa luta. E nisso, nosso amigo Rono Azoro ouvi falar dessa luta, que estão falando que foi a maior luta de samurais de toda a história do Japão, coisas do tipo, e vai rumo a Tóquio. Chegando em Tóquio, ele vai atrás do Kenshin, procura ele por todo lugar e não encontra. Até que ele tá andando por uma vila do interior e vê uma academia de luta. Chegando nessa academia de luta, quem que ele encontra lá dentro? Eu! Nosso amigo Kenshin. O embate começa ali dentro mesmo, da academia. E eles vão lutando e destruindo todo o cenário em volta. O Kenshin mais defendendo, tentando dar ataques. E eles vão se afastando da academia até que eles chegam numa floresta. Aí o Jorge pode começar o turno dele de ataque. Vamos lá, que o Zoro tá doidinho pra mandar essa bagaça. Vai pro Esparta. Vamos lá, e eu? Vocês estão no meio da floresta. O que você faz? Bom, como o Zoro também preza muito a honra no combate, vendo que o Kenshin só usa uma espada, ele vai usar uma também. Se a coisa começar a pegar, ele pode ter certeza que ele vai passar para as três espadas. E como você tenta atacar? Tudo vai começar com uma técnica chamada Yakidori. Aliás, desculpa, Yakudori. Que é basicamente, ele faz um movimento tão rápido de espada que ele lança um projétil de vento. Certo, e você mira onde? Ah, miro mais pra ele se defender. Ah, certo. É... rola o dado. Vamos lá. E... puffs. 9. Álvaro, vai tentar se defender? Como vai ser? Claro. Claro, né? Rola o dado. Vou tentar pular. É... D6 mesmo? 3D6? D20. D20. Certo, o Jorge tirou 9 e o Álvaro tirou 7. O Kenshin, ele tá vendo o ataque vindo em direção a ele, esse projétil de vento. Ele tenta desviar, só que pega de leve, tipo, debaixo do braço dele. E, mas aí ele só passa o vento mesmo, só faz um pequeno corte na roupa dele, não chega a atingir ele, ok? Ok. Vez do Álvaro. Eu vou ficar mais tranquilo, porque eu não vim procurar briga, eu tô quieto. Eu queria entender o porquê que ele tá vindo aqui, eu parei com as brigas. Você tá pensando que é o quê? Vai ser o melhor espadachim? Nunca será! Eu me aposentei. Eu sou velho. Mas se você tem se aposentado, quero ver se você continua tão bom quanto tudo. Vai tentar se defender, tentar imobilizar ele. Eu vou tentar imobilizar. Vou certo. Meio que. E eu ainda tô com a. Tá fechada a espada ainda, viu? Tá na bainha. Ah. Vou certo. Só. Eu vou tentar bater nas pernas dele. Com a espada embainhada. Certo, tirou 12. Vai, Jorge. Vamos aí. Tirou 10. O Kenshin consegue bater com a espada embainhada na perna do Zoro, mas ele bate, tipo assim, de leve, assim, não chega a acertar em cheio a perna dele. É, Jorge, rola um D6, ah. E se você tirar menos do que 3, você vai perder o equilíbrio e vai cair. Tá. E? 3. Menos do que 3 eu não tirei. É, tá certo. Eu devia ter falado 3 ou menos, né? Mas tá certo. Não chega a perder o equilíbrio, mas dá uma bambiada, assim. Opa. Você vai tentar fazer Zoro. Bom, agora eu vou partir pra ignorância e usar o Sambiya Kurokudio Pound Hole. Ou seja, o canhão de 360 libras. Ô louco, velho. Que é aquele golpe que ele manda puta de uma onda de ar comprimido que manda o cara longe. Certo. Mas você tá, tipo assim, bem na frente dele e meio inclinado com o corpo. Você não chegou a cair no chão, você tá inclinado. Você deu uma bambeada, né? É. Eu tô meio que atrás de você. Bom, então eu vou só tentar me virar e defender com a espada. Certo. Rola o dado. Lado. Vixe, tirou 5. Mano, aquela merda. Vai, Álvaro, rola o dado. Ah, eu consegui. Eu acho que com esses resultados aí, vocês tinham que os dois cair no chão, velho, na moral. Um tirou 5, outro tirou 4. O Zoro vai tentar girar pra se defender de algum outro ataque e acaba tropeça e cair de joelhos em frente ao Kenshin. Beleza. Kenshin, qual que vai ser o seu ataque agora? Eu vou desembainhar a espada, já que eu sou mais rápido por causa do meu estilo, né, que é o Hiten Mitsurugi. Certo. É, e vou aí dá pra machucar, vou tentar acertar, tipo, no pescoço, algum lugar pra... Nossa, 19! Jorge, rola o dado. Eu já estou prevendo o resultado. Tirou 4. Ó, essa foi feia. O Zoro tá caído de joelhos na frente do Kenshin. E o Kenshin vai com força total, com a espada do lado sem corte, em direção ao pescoço do Zoro. Nessa velocidade que ele vai acertar, mesmo que tenha sido só o lado sem corte, ele tem força suficiente pra quebrar o pescoço do Zoro. Rola um D20, o Álvaro. Se você tirar mais do que 15, a luta acaba. Porque é um ataque muito forte no pescoço. Que chance perdida, cara. Ué, fazer o quê? Não foi culpa minha. Enquanto o Kenshin tá girando com a espada pra acertar em cheio no pescoço do Zoro, a espada do Kenshin escorrega da mão dele e voa pra trás, assim, ó, do Zoro. Então a cena agora tá assim, a espada do Kenshin fincada na árvore lá atrás, o Zoro de joelho na frente do Kenshin, e o Kenshin em pé sem espada. É a sua vez, o Jorge. Eu me levanto, calmamente, vou até a espada do Kenshin, tiro ela da árvore e dou na mão dele. Não luto com homens desarmados. Obrigado. Mas no momento seguinte eu já vou pra bater mesmo. Mas aí você entrega pra ele. Você entrega pra ele a espada e já arma a posição de luta? Opa! É isso? É? Ah, beleza então. Então tipo, eu vou andando, pá, jogo a espada e falo, se defenda. Tá bom. Entendi. Então, um de frente pro outro em posição de guarda, certo? Isso. Certo. Ok, então faz o seu ataque, Jorge. Vamos lá. E? Tirou 4. Ai, ai, ai, ai, ai. Esse Zoro tá... Nossa, a gente tá bem com esses dados, hein? Ah, não fala não que você tirou um 19 agora, pô. Beleza. O Zoro foi fazer um giro com a espada em direção ao Kenshin, mas o Kenshin... Pegou, bateu com a espada ao contrário e empurrou a espada com mais velocidade. Tipo assim, a pessoa tá vindo dar um soco e a pessoa puxa o braço dela, entendeu? É. É a mesma coisa. O Zoro cambaleia pro lado assim, mas continua em pé. E como eu puxei ele meio pra frente, eu vou tentar já soltar um forte pra meio que tentar quebrar o braço dele. Certo. Rola. Ah, tirou 20. Precisa? Vamos lá. 2. O Kenshin gira a espada numa velocidade muito alta, acertando o braço do Zoro em cheio. Nesse ataque, ele acaba quebrando o braço do Zoro, o braço direito. Ele tá segurando a espada. E... O Zoro perde 20 pontos de vida. Ai, ai, ai, ai, ai. E sem um braço agora. Quem é o melhor espadachim mesmo? A luta ainda não acabou. Uhum. Faz só ataque, Jorge. Até porque eu ainda tenho braço esquerdo. É, você tá com o braço caído assim, meio morto. Tirou 20 também. O que você vai fazer? Basicamente eu vou mandar um daquele golpe do Itoriu Yai. Xixi, xixi, som. Basicamente que é um golpe tão rápido desembaiando a outra espada que vai mandar ele pra casa do caramba. Certo, rola o dado, Álvaro. Tirou 8. Jorge, rola 3d6. Vamos lá, aí. 8. O Zoro usa esse ataque em direção ao Kenshin e acaba fazendo um corte bem no peito assim do Kenshin, assim. Fora. O Kenshin perde 16 pontos de vida. Ok. Certo? Aí então agora tá o quê? É 34-30, né? É. Beleza. Sua vez, o Kenshin. O que ele você tá vai fazer? Bom, ele tá meio perto de mim, né? Porque ele já veio... Certo. Então eu vou tentar quebrar o outro braço dele. Você tá bem machucado, tá? Os dois estão. Vamos lá. Agora, Jorge. Ah, só tirou 10. como o Jorge, pra se defender agora, tá usando um braço só, ele perde também alguns pontinhos aí, tá? É, você acerta no braço dele, só que não chega a quebrar, chega só a machucar só. Tira um D6, ô Jorge. Vamos lá. Ai, ai. Tirou 2. Tira um D6, ô Álvaro. Rola um D6. Certo. Empata. O Kenshin acertou a espadada no outro braço dele, só que na posição que ele acertou, o Zoro defendeu tanto com a espada quanto com o braço, sim. Chegou a machucar, uhum. Mas não perde ponto de vida. É, o que você vai fazer, Jorge? Ah, repetir o ataque. Certo. Rola o D20. 12. Rola o D20, Álvaro. 15. O Zoro tenta fazer outro ataque em direção ao peito do Kenshin. Só que na hora que ele vai atacar, o Kenshin joga o corpo pra trás, assim, conseguindo se defender. Rola um D6, ô Álvaro. 6. É, rola um D6, ô Jorge. Ai, ai. Tira 6 também. Nossa, cara. O Zoro, ele meio que acerta o ataque de lado. Só que não chega a tirar pontos de vida do Kenshin. Sua vez, ô Álvaro. Eu vou tentar acertar agora o pescoço dele. De novo. Só... Ixi, 19. Ai, ai. 13. É, dessa vez ele acertou o ataque no pescoço do Zoro. Rola um D6, ô Álvaro. 3. Rola um D6, ô Jorge. Ah. 6. Ai. Ele bateu com muita força no pescoço do Zoro, mas não chegou a, tipo, a quebrar, entendeu? Vai perder mais 15 pontos de vida. Aí vai 34, 15, né? É. Certo. É, sua vez, Jorge. Você tá todo dolorido já, o pescoço quase quebrado. Não tem problema não, o Zoro já passou por coisas piores. E aí... O que você vai tentar fazer? Agora é partir pro Nitoryu. O que é esse Nitoryu? Nitoryu é o estilo de duas espadas, ele já tá segurando uma, vai catar a outra com a boca. Certo. E aí ele vai partir pra cima do Kenshin... Com as duas espadas. Com as duas espadas, com a técnica chamada Summon. Certo. Que ele faz um movimento de cima pra baixo, lançando outros projéteis de ar. Certo. Rola o dado. 16. Rola o dado, Álvaro. 10. O Zoro pula em direção ao... O Kenshin com as duas espadas, uma na boca e outra na mão. E ele acerta com as duas espadas, tipo, nos dois braços do Kenshin. É, rola um D20. Rola o D20 não, 3D6, o Jorge. Certo, é o 6, né? É. Aí fez dois cortes nos braços do Kenshin, mas nada muito profundo, assim, só um corte superficial. Aí perde 6 pontos de vida. Certo. Acho que agora o bicho tá com sangue nos olhos já. É, agora ele viu que a luta é mais séria do que ele pensava. O que você vai fazer, ô Kenshin? Você veio aqui disposto pra morrer mesmo? Sempre estou. Ok. Eu vou virar a espada. Eita, mas então... Agora é o Batousai. Né? E vou pra cima dele de novo, só que agora é pra matar, é pra acertar no pescoço de novo. Tira 12, rola o dado já. Ai, ai. O Kenshin vai em direção ao Zoro com a espada do lado de lâmina, mirada no pescoço dele e faz um pequeno cortezinho no pescoço. Não chega a pegar nenhuma veia vital, nem nada do tipo. Eu estou te dando a oportunidade de parar. Rola 3D6, o Álvaro. 10. Rola 1D6, o Jorge. Vixe, tirou um, cara. Você toma o corte no pescoço assim e sangra muito. Você começa a perder muito sangue. Você perde os 10 pontos de vida. Nossa. Tá só com 5 pontos de vida de 50. Você tá com a vida por um fio, cara. Só o sabugo. É. Chama o sabugo, bicho. Né? Você ainda quer viver ou você quer continuar? Meu caro, eu nunca desisto de uma luta. O que, okay, que você vai fazer, Zoro? Bah, é tentar agora um dos golpes mais fodidos do Zoro com o Nitoriu, que é o Nanajuni Palm Ho. Segura as duas espadas assim na altura do ombro, claro que com a boca vai ficar muito um pouco acima. E aí ele faz um balanço circular que vai lançar mais projétil de ar dessa vez. Pra ferrar de vez. Certo, rola um D20. 11. Rola um D20, ô Álvaro. 11 também. O Zoro fez girar as duas espadas, uma com a boca, não sei como. E o Kenshin levantou a espada dele pra cima. Aí ficou tipo assim, as três espadas se chocando assim em cima dos dois. Tá os dois tipo assim, encostando as espadas no outro, assim. Faz sua ação, o Álvaro. Ah, a gente tá bem perto um do outro, né? Tá, encostando as espadas, assim, forçando assim pra baixo, assim, sabe? Então, tipo, eu vou tentar... como se fosse um movimento meio rápido, sair de lado e puxar a espada pra cima, meio que cortando ele no peito, assim. Certo. Rola o dado. 19. Jorge, rola o dado. Seja o que Deus quiser. 6. Eu tomei essa pulgada feia. Deixa eu perguntar um negócio. Kenshin, você vai querer matar o Zoro mesmo? Não, eu não mato. Não mata, né? Não. Certo, então. O Kenshin tá segurando... Eu vou deixar ele incapacitado. Certo. O Kenshin tá segurando as duas espadas em cima da altura da cabeça dele. Ele gira, só que com a velocidade que ele tem, ele consegue girar e bater com o cabo da espada no peito do Zoro. Fazendo assim o Zoro perder todo o ar, assim, caindo pra trás desmaiado. E a vitória do nosso primeiro versus do Anime Sphere, milagrosamente, vai pro Kenshin Himura contra o Zoro, o Ronazoro. Cara, os dados dessa vez me detestaram. Na boa, eu tive muita coisa baixa. Não posso falar muito porque os dados foram ruins também, cara. Foram ruins pra você, mas foram piores pra mim. Meu, o legal é que assim, a luta aqui não quer dizer nada que, tipo, que um é melhor ou pior que o outro. Vai muito dar sorte também nos dados. Exatamente. Certo? A gente tem que pensar nisso. E outra, o dia é da caça, outra do caçador. Quem sabe outro dia vamos ter uma revanche. Vitória cachapante vinda do Álvaro, né? Vamos para nossa leitura de e-mails e recados das mídias sociais. Que hoje eu fico feliz em dizer nós temos um e-mail e temos um comentário no site. Sempre bom o pessoal dar um retorno pra gente, né, velho? Nossa, demais. Agora, nosso... mesmo se for crítica, assim, a gente espera muito. Porque toda certeza. A gente quer saber a opinião de vocês. O que a gente tá fazendo certo, o que tá fazendo errado, o que a gente pode melhorar. Ainda mais agora que a gente tá no começo, agora que é hora de vir crítica mesmo, pra gente saber o que, é que precisa mudar ou não. É isso aí. E, como sempre, o nosso maior comentador, manda e-mail, o Fernando. Ele mandou e-mail assim: e aí, pessoal do Animesphere, beleza? Meu nome é Fernando e eu sou de Fortaleza. Sei que é cara de palminha mandar um e-mail tão atrasado, mas estou no final do semestre de faculdade e tenho que correr atrás de algumas disciplinas. Cara, tem problema não, velho. Manda quando você puder, mas o importante é você mandar. Cara, tá todo mundo fudido também, a gente entende bem. Fica sossegado. Primeiro, quero dizer que foram muito bons o episódio 3 sobre o Samurai X e o 4 sobre a viagem de Chihiro. Sou suspeito pra falar, pois são alguns dos animes e filmes que amo de paixão. Vamos a algumas curiosidades e correções que eu gostaria de fazer, mais especificamente sobre Samurai X, já que é a última vez que vi o filme do Estúdio Ghibli, faz muito tempo, e eu não lembro de nada novo pra falar além do que já foi falado. 1. O mestre de Kenshin não o faz abandonar o seu nome original, Shinta, por considerar um nome de mulher, portanto inapropriado para alguém que se torna herdeiro do estilo Hiten Mitsurugi. Olha só. Sabia disso aí não. Pois é, vamos lá. O 2. Foi dito que no primeiro OVA é contada a história do passado do Batosai e o surgimento da famosa cicatriz, mas esqueceram de dizer que no segundo OVA ele... onde ele morre é contado o final da história da mesma. Quando Kenshin retorna ao Japão e morre nos braços da Kaoru, ele percebe que a cicatriz sumiu. Uma metáfora para a redenção, pois é dito que o X no rosto do retalhador nunca se cura por completo porque foi uma ferida feita com ódio. Logo, se ela desapareceu, pode significar que ao passar para o outro lado e encontrar com aqueles a quem assassinou, ele teria encontrado perdão por seus crimes. Olha só isso, hein? A viagem. É, mas... é aquela velha história, né? A gente tem... aquela novela, né, velho? O Jorge, que é velho, não lembrou. Cara, é que Kenshin Himura eu não assisti. Então, ficou naquelas mesmo. Não, é aquela novela, velho. É que eu falei daquela novela, A Viagem, lembra? Nossa. Viu? Agora você quer... Na escuridão o teu olhar me iluminava. Vamos continuar, porra. Beleza. Aqui, 3. A Zambatô do Sanosuke Sagara, como foi dito, realmente existiu, mas nem de perto ela é tão comprida e larga como foi mostrado no anime. Não, ao contrário do que foi dito no episódio, não era usada para sacrificar cavalos, mas sim para matar o cavaleiro e sua montaria em um só golpe. Bom, também um negócio pesado daquele, você corta os dois de uma vez, né? Por causa do comprimento de sua lâmina, a arma poderia alcançar o pescoço de ambos ao mesmo tempo, e mais por ser uma técnica que exigia muita força e precisão, não foi largamente difundida. Você tinha que ser uma montanha pra usar aquele negócio. Não duvido nada. Aqui, ó. A prima europeia da Zambatô é justamente a montante, e quando falam nela, não se esqueçam da arma do Cloud do Final Fantasy, ou qualquer arma parecida, as montantes, assim como a Zambatô, não tinha aquele tamanho todo. Na verdade, quem viu uma longsword inglesa sabe que é só uma espada comprida, chegando até 1,5 metros, e obviamente um pouco mais larga do normal, ou seja, ele vai comentando sobre a questão da espada. E aí ele fala, aqui para o 4, ele fala, tipo, resumindo um pouco a história, ele fala sobre o seppuku e o harakiri, basicamente, onde a primeira é mais na linguagem escrita e a segunda é mais coloquial. E aí ele fala que o e-mail ficou um pouco grande. E essa... meu, agora o meu ego vai lá para as cucuias, né? Mas enfim, parabéns a todos, especialmente ao Jorge, por ter conduzido o show tão habilmente sem nunca ter assistido ou lido a obra de fato. Continue nessa trilha. Abraços. É, tem que massagear seu ego aí hoje, porque depois dessa derrota vexatória que você pela teve. Pela madrugada, porque... E aqui nós temos o comentário no site do Francisco. O Chico. Francisco é novo, é Chico. Vamos, Chico. É o Chiquinho. Quem é? Aí, Chiquinho. Ele mandou assim: e aí, pessoal do Animesphere, finalmente terminei minha mini maratona do cast, deixando de fora apenas os casts da Viagem de Chihiro e Samurai X, porque ainda não vi. Vergonhoso, eu sei. Vergonhoso nada, cara, você ouve quando você pode, mas não se esqueça sempre de comentar, isso é legal. Curti muito o primeiro cast de Dragon Ball, por ter começado a ler o mangá há pouco tempo. Isso é raro, hein? Dragon Ball. Nossa, o cara começou a ler Dragon Ball. Mais de 30 anos, velho. Mas ele tem... Ele fala... quantos anos que ele tem, será? Não, não, ele não fala a idade. Provavelmente então. Ele deve ser mais novo. Certo. E foi legal... Gente, sempre coloquem a idade aí, da onde que é, pra gente ter uma ideia também de quem é nosso ouvinte. Sim, opa. Ajuda. Continuando. E foi legal ouvir as opiniões sobre os acontecimentos desse anime, que é um clássico. Realmente é um clássico. O cast de Death... Clássico. O cast de Death Note ficou muito legal também, como faz tempo que assisti, foi bom relembrar. E agora, o que falar desse último cast que vocês falam de Beck? Nossa, amo esse anime e está na lista dos melhores que já vi. Só fiquei um pouco decepcionado por vocês terem focado mais em K-On. Realmente, a gente focou mais em K-On mesmo. O erro foi ter falado de Beck depois. É. Mas isso aí a gente pode se redimir fazendo um cast só de Beck futuramente. Ah. Se aparecer alguma coisa nova. Realmente. Quem sabe? Ou talvez, se o Francisco achar que a gente deva fazer um especial, manda um e-mail, comenta aí nas redes sociais, manda um comentário no site aí pra gente. Simplesmente a gente vai e faz um especial. Basta você comentar mais com a gente. Beleza? Continuando. Lembro que na época que assisti Beck, estava maluco por animes que o tema fosse música, então cheguei a assistir o primeiro episódio de K-On, mas como o estilo era bem diferente, acabei parando. Mas depois de ouvir vocês falando, até me interessei, talvez dê uma chance quando tiver tempo. No geral, estou curtindo o cast pelos temas, parabéns ao host que até agora demonstrou muito conhecimento sobre os animes abordados, mais uma massagenzinha, obrigado. E tenho a impressão de que falta um pouco de entrosamento entre os participantes, mas acho que com o tempo isso será resolvido. Realmente é, né? Porque estamos só no sexto episódio, Francisco. 6 episódios ainda não é o suficiente para que a gente fique bastante entrosado. Mas, como a gente conversa bastante, isso vai ser resolvido com toda certeza. É, eu fui começar a conversar com o Jorge no dia do primeiro cast. É, começar de verdade, né? Porque a gente já conversava... É, a gente conversava no chat lá. Mas, eu fui conhecer o Zé no dia do cast. Do primeiro. Eu conheci o Zé no primeiro. É? Né? Agora a gente já tem um bonde, sabe? A gente já é amiguinho. Agora vou aguardar ansiosamente que vocês falem dos meus animes favoritos. Desculpem pelo comentário gigante, até o próximo. Cara, comentário... Você só fala meu anime favorito, né? Que a gente Você só falou qualquer, tá precisando... Pois é, ele não fala do comentário. Não fala no comentário com o anime favorito dele. Até a gente entendeu, ele gosta bastante de Beck. Mas e o resto? É, faz o seguinte, então, depois que eu ver esse cast aqui nosso, entra lá na nossa página do Facebook, ou manda um e-mail, ou um comentário no site, e mantém a gente atualizado também. Com toda certeza. E Álvaro, você que tá mais ligado aí na nossa página do Facebook, houve algum comentário por lá? Cara, vamos ver. Sinceramente, eu dou uma olhadinha aqui. Essa semana eu entrei muito pouco. Na postagem do cast, não teve muita coisa, mas a gente tá postando bastante notícias, essas coisas, o pessoal tá participando. É, realmente. Dessa semana a gente conversou bem pouco sobre os temas, mas só tiveram algumas curtidas mesmo, mas nada demais, não. Ah, falando, foi bom você lembrar, Álvaro. Vocês, nossos ouvintes, vocês que acompanham a nossa página no Facebook, sabem que estamos próximos de conseguir 100 curtidas. Então, você que nos ouve, você que gosta dos nossos episódios, faça uma campanha, ajude o Animesfera conseguiu as 100 curtidas. Posso fazer uma loucura aqui agora, velho? Faça, velho. Eu vou fazer o seguinte, então, mano. Vou fazer o seguinte. A gente tá quase chegando a 100 curtidas, certo? E, ó, atualizando o número, faltam apenas 3. Isso. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou mexer no meu bolso aqui pra fazer esse negócio subir, cara. Ó! Oh! Seguinte. Eu vou fazer uma postagem lá na página da Animesfera. E você vai fazer o seguinte. Você vai compartilhar essa imagem. O ouvinte, né? Vai compartilhar essa imagem. E a primeira compartilhamento que chegar a 100 likes também... É bastante coisa, né? Opa! Vai ganhar o Dragon Ball Xenoverse pela Steam. Puta! Mano, a... Eu vou dar de presente pra pessoa. Cara, Manolo! Só que assim, não precisa todas as pessoas curtirem a página. Todos os likes na postagem. Mas a pessoa só vai ganhar se curtir a página. É isso aí. Você que já curtiu a página, veja aí a postagem do Zé pro próximo aí no Facebook. Se a sua postagem chegar a 100 curtidas, você ganha o Dragon Ball Xenoverse do Zé. Olha aqui, meu, é uma pena. Porque não pode participar, gente. É uma pena que a gente não pode participar. Os membros do Animesfera não podem participar, então aproveitem porque, cara... Isso daí é uma oportunidade de ouro, cara. É um puta jogo. Eu comprei essa semana e tô gostando pra caramba. Eu posso dizer que eu vi alguns gameplays, eu acompanhei um vídeo lá na Steam. Meu, tá de arrasar, cara. Vale a pena. Vale a pena. E outra, cara. Vocês vão ajudar a gente ajuda vocês. É isso aí. O primeiro que conseguir 100 likes, mostrar pra gente a postagem, vai ganhar o jogo. Opa! E agora... Pra vocês que querem aí mandar o seu feedback pra gente, mandar a sua opinião, os seus animes que você quer ver aqui no Animesfera, basta você começar mandando e-mail pra contato@farifalcon.com.br, acessar nossa página no Facebook, facebook.com/animesfera.podcast. Você que tá ligado no Twitter, basta mandar uma mensagem pra gente, @ff_animesfera. FF por quê? FF por causa do site. Você que tem o Android aí, basta você utilizar qualquer gerenciador de podcast que você tem aí. Eu recentemente mudei do Podcast Addict pro Beyond Pod, que tá se provando ser bem melhor. Você que tem iPhone, basta você buscar no repositório do iTunes ou utilizar um aplicativo. O Álvaro pode dizer melhor, porque é ele que tem o iPhone aí. O próprio iTunes, ele já vem com... O iTunes não, o iPhone, ele já vem com... Pelo menos nessas novas atualizações, ele já tem um próprio aplicativo para podcast, né? Chama Podcasts mesmo. Mas tem os outros, acho que a maioria que tem no Android deve ter pro iPhone também. Não é nada de... dificuldade, não. É isso aí. E você que tem o Windows Phone, você pode utilizar o aplicativo padrão do sistema operacional ou qualquer outro que você possa achar por aí. O Zé pode falar melhor por ter um Windows Phone aí. Cara, eu tô usando o do Windows Phone mesmo, o padrão. Os outros eu não gostei muito, não. Os outros repositórios. E é isso aí, pessoal. A única coisa que eu tenho a dizer a vocês, eu agradeço demais por vocês estarem junto com a gente sempre. Um abraço a todos vocês e até o próximo Animesfera. Até mais, galera. Deixa eu trabalhar que agora eu tenho que pagar esse outro Xenoverse aqui, viu? Falou, até mais.